19016 completa final do procedimento, torre 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, 9096. Patango Vitor, até o Fox Controle. Escuta. Está sob operação, curva direita na proa 010. Direita proa 010, até o Fox. Salvador, boa tarde, tá 9016, uma milha para o centro. Tá 9016, boa tarde, tráfego avistado. Quais são? Confirme se já avisou com a pista? Ainda negativo. Gente, continua a aproximação, reporte visual, informação de tráfego. Um helicóptero da Polícia Militar já na, para pouso no pátio 4, à esquerda do eixo, sem interferência com sua aproximação. Gente, do tráfego e agora visual, tá? Na 06. E Alagoinhas. Aqui é o local de falha, parcela 350, autorizado o setor de Alagoinhas, até o ponto. Tá 10, vento, 170 graus, 05 nós. Livre pouso, tá 9016. Tango Vitor até o Fox, tráfego posição de 1 hora, 25 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 120 para o 070, Boeing 737-700. Segue o tráfego, Vitor até o Fox. 45 para informação, tráfego 1 hora, 24 milhas no rumo norte, passando, nível de, passando 4 mil pés para nível de voo 060, um Papa 28 Tango. Você mantém a nível de voo 070. Descendo para o 070, 9-18-3-1-0, voo 9-1-6-6. Completa final do procedimento de Electric Ray, torre 9-8, decimal 9-5. 8-9-5, 9-6-6, boa tarde. Papatango, Vitor, até o Fox, curva à direita para o 030, o limite permanece. Direita 030, Vitor, até o Fox. Decimal 9, confirme as condições da pista. Afirmativo, tá molhado e ainda escorregadia o 9-0-6. Vai chamar o 2-1-9, olha o braço. Gente, grato, tem o 9-0-6. Obrigado, senhor, vou voltar na semana. Sou eu, 9-6-6, estabilizado, X-ray da cabeceira 1-0, um apoio, tá? Boa tarde, gol 9-6-6. Ajuste 1-0-1-3, reporte contra visual. Informação aeronave que acabou de pousar, reportou pista molhada e escorregadia. Sim, quanto à visão, não, né, minha, obrigado. Ficou 1.700, ficou 9.66. Ficou 9.66, tráfego avistado, autorizado por uso pista 10, vento 170 graus, 6.12. Depois, na capoeira 10, 9.66, bom. Tango Victor Hotel Fox, está a 2 milhas, noroeste do BR Salvador, resta uma navegação na proa de Alagoinhas. Proa de Alagoinhas, pela Hotel Fox. Voo 645, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3, autorizado a final do procedimento ILS-XAY, pista 1.0 de Salvador, reporta estabilizado. Bem autorizado 2.000, reporta estabilizado 645. Pela proa de Duna, pro Voo 645. Autorizado, Voo 645. Autorizado, Duna, Voo 645. Solo 33, nível direita, chame solo 121, decimal 9. Direito, 219, 111, 66. Com 645 para o localizador, curva esquerda na Pro 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte estabilizado, Voo 645. Trolhão, Vitor Hotel Fox. Consiga, Vitor Hotel Fox. Vamos botar aqui a proa 1-0, inspeção sobre o Voo, em Pojuca e Cantinho para a feira. Gente, eu sobrevoo em Pojuca e após sobrevoo em Feira de Santana, confirme. Negativo, correção em Alagoinha. Confirmando, então sobrevoo em Pojuca, após sobrevoo em Alagoinhas, confirme tempo total de voo. Estamos falando 1h20, o Leandro só vai passar sobre Pojuca. Gente, o Vitor Hotel Fox informa que não há tráfego de conhecimento do controle no setor, reporte 40 milhas em Salvador. Reporta lá, Hotel Fox. 645 estabilizado. Estabilizado, 645. 645, completa final do procedimento em Electric Ray, 3198, decimal 95. 1895, 645. Chegou no 645, boa noite. 1645. Ajuste 1013, continua a aproximação, reporte visual. Reportaria 1645. Voo 645, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 612 nós. Repouso, voo 645. Então, o Oscar Papagoso confirma seu chamado de pouso. Estimando pouso 2135. Copiado 2135, Capitão Oscar Papagoso. No 645, solo aos 39, direita 121, décimo 9. Ok, direita 129, agora 645. espera que as fotos prossigam. Aviante, quando você está para o nível 050, você está um sobrevoo em Viajágua. Papatango, Vitor Hotel Fox, desça para nível de voo 050, confirme pro ideal para Dias D'Ávila. Um momento. É a 190 para Dias D'Ávila, Vitor Hotel Fox. Autorizado para seguir direto o Dias D'Ávila, Vitor Hotel Fox, desça para nível de voo 050. Vitor Hotel Fox. Oscar Papagolf controle. Procida. Sapatão Oscar Papagolf está em estação Aerogolf, não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Chame agora para o serviço de informação alerta, Centro Recife, na frequência no 2685, alterna no 2545. Vento, 180 graus, 079. 0279. Chiname é 201, autorizado, alinhar e manter, chino 0. Decolado aos 46, chame controle 119, décima 8. Canave 8 com 278. Salvador, boa noite, 278 Azul, está cruzando 1300 pés. Azul 27188, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 350. Após 2000 pés, voo direto Jama, após Jama, Aracaju. Ciente, o 278 vai subir para 350, após 2000 pés, voo Jama, após Aracaju, 278. Chiname 201, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 079. Escolha o Ventura Hotel Fox. Ventura Hotel Fox, prossiga. Solicita sobrevoo a 2.000 pés. Está autorizado, desça para 2.000 pés, ajuste 10013, Ventura Hotel Fox. 10013, tá Fox. Informação, mantenha-se atento à área restrita de Camaçari. Sete, atento à área, o Vitor Hotel Fox. Afirmo, é 201, decolado aos 47, chame controle 198, tenha uma boa viagem. 9, 8, obrigado, controle de Salvador, boa, tarde, tá, 610, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2.000 pés voo direto Leda, após Leda Dóquilo. Cruzou 2.000 pés, vai voar direto Leda e após Dóquilo. Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Gente, a parceira Dóquilo, tem a 201. A 201, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Dóquilo, tem a 201. Azul 27118, chame Recife no 2685, alternada 2545. 2685, alternada 2545, com Recife 2718 Azul. Salvador, Channel 6201, desvia à direita para 225, 30 milhas. Channel 6201, confirme? Perdão, 6201. Channel 6201, está autorizado de desvio. Repassa o término. Repassará. Channel 6201, após desvio, voo direto. Tóquio, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Gente, após desvio, vai voar Tóquio, 6201. Tóquio 6201. Channel 6201, ciente, me Recife 125 decimal 10, alterna 123 decimal 8. A chama Recife 125 10, alternando 1238 6201, bom fim de semana. Comente. Doutor, o Vitor Hotel Fox? Vitor Hotel Fox, prossiga. Para o regresso. Gente, Vitor Hotel Fox, confirma a altitude. Estamos batendo 2D1. Na gente solicitamos cancelamento do instrumento, conseguiu visual. Gente, Patatango, Vitor Hotel Fox. Plano modificado aos 101, correção, aos 2057. Prossiga para a Ciaza, aguarde para a descida. Vou deixar ela aguardando para ela dar foto. Tango Vitor Hotel Fox, desça para 1500 pés, ajuste 1013, reporta visual com a cabeceira 17. Uma B que é pés, 1013, reporta visual com a 17 Hotel Fox. Bruno 869, boa noite, autorizado alinhar e decolar 10, vento 180 graus, 10 nós. Alinhar e decolar 10, voo 1869. Fox, Vitor Hotel Fox, chame torre no noite decimal 95. Oi, total 5, Hotel Fox. Falador, boa noite, Papatango, Vitor Hotel Fox, próxima saída. Capitão Vitor Hotel Fox, boa noite. Autorizado final no 7, reporte na curta. Conta lá na curta, Hotel Fox. Bruno 869, decolado aos 02, chame controle de Salvador em 119, decimal 8. 119, decimal 8, Bruno 869, grato. Boa noite, 69, contato radar, sobre o nível 360, direto Elefa. Nível 360, direto Elefa, boa noite, 69, grato. estou na final 17, o Vitor Hotel Fox. Avistado o Vitor Hotel Fox, autorizado pouso, pista no 7, vento 180 graus, 089. Autorizado, Vitor Hotel Fox. Tango Vitor Hotel Fox, solo ao 07, confirmando o pátio 4. Autorizado backtrack até o pátio 4, Vitor Hotel Fox, ao estacionar do Gaxalismo. Estacionar ali, Dr. Fox. Correio, Gol 2184, na Índia, aproximando ponte 090. Gol 2184, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 099. Autorizado alinhamento e decolagem no zero, Gol 2184.